A cidade do Carmo deu mais uma prova de que é possível mobilizar as pessoas em prol de uma causa. O teatro sobre a vida de Jesus Cristo foi realizado pelo 34º ano seguido nesta sexta-feira, 22 de abril. A apresentação foi belíssima e trouxe um apelo pela conscientização ecológica. Segundo o diretor da peça, José Paulo da Silva, que está há 29 anos à frente do espetáculo, o trabalho é feito por pessoas da comunidade, que fabricam todo o cenário, figurino e ainda representam. Ele afirma que enquanto os jovens se interessarem, ele estará dirigindo a peça. Jesus é interpretado por dois atores, Júnior Garcia, que representa a juventude de Cristo, e Adilton Cruz, que interpreta a Via Sacra. O espetáculo conta com artistas da cidade, que trabalham no meio o ano inteiro, juntamente com pessoas que só fazem teatro na Semana Santa. A peça já faz parte da tradição carmense.